velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. Eu recordo com muita saudade a fazenda onde eu me criei, a escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei, meu cavalo ligeiro de sela e as estradas que nele eu passei. Tudo isso me vem na lembrança, o tempo da infância que longe eu deixei. Ai. Eu dançava nos fins de semana o bailinho do velho Matão. O matungo posava no topo seguro, na rédea manoteando o chão. A sanfona gemia num canto, com viola, bandeira e violão. Minha dama encurtava o passo, sentindo o compasso do meu coração. Esse tempo já foi bem distante, tudo, tudo na vida mudou. O piquete das vacas leiteiras cobriu-se de mato, enfim se acabou. Os parentes mudaram de rumo, ninguém sabe também onde estou. Despedi-me numa madrugada, seguindo a estrada que Deus me traçou. Adeus Conceição do Monte Alegre, adeus povo do bairro Cancã, adeus pousada de boiadeiro, abrigo dos peões de Chaporã. Lá reside o César Botelho, que demonstra ser meu grande fã. Com saudade de todos vocês, eu volto talvez no outro amanhã. Desculpe se eu não falei de outras terras que andei, lá pras bandas de AGC. São Mateus, também Santa Ida, daquela gente querida, eu nunca vou me esquecer. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. É isso aí, né, gente? Todo mundo ouve. Bom dia, família. Bom dia para você que tá ligadinho ouvindo a Cultura Regional. Olha a hora, 5h39 da manhã. Olha, deixa eu mandar um bom dia para Fátima Pastore, que mandou um bom dia aqui para mim no meu Facebook. Oi, Fátima Pastore, bom dia para você também. Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência, todas as manhãs, ouvindo o César Som, né? Eita, Fátima Pastore. Também aproveitar e mandar um bom dia para a Dona Nair também, que está lá no bairro Fagundes, ouvindo a gente também, né? Oi, Dona Nair, bom dia para você também. Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência. Quanta gente ouvindo a gente, né? Olha, deixa eu falar aqui do Betão. Autoelétrica Cinedec, a potência. Se você está afim de consertar aí no seu veículo a parte elétrica, eu indico o Beto, viu? O Beto tem mais de 40 anos de tradição. Conhece e sabe tudo na parte elétrica de carro, caminhão, ônibus, trator, viu? E vende bateria também. Bateria boa, com garantia. Aquela bateria que vai aguentar o pega, gente. Coisa boa. Então não fica comprando bateria meia boca, não, viu? Na hora de comprar uma bateria, vai lá no Beto. Autoelétrica Cineda. E você pode ligar também, viu? O teu Disque Socorro. 3652-1373. 3652-1373 é o telefone lá da Autoelétrica Cineda, do nosso amigo Beto, viu? O Beto tá lá esperando você, vai tomar um cafezinho lá, viu? Vai lá trocar a lâmpada do carro, vai mexer na parte elétrica, ou até mesmo comprar uma bateria nova. E o Beto, já falei que faz o socorro também, viu? De repente, o carro parou aí, né? Zerou a bateria, só você ligar 3652-1373 que o Betão vai levar uma nova bateria pra você. Ando em ambu sempre piando lá pra aqueles cafundó. Olha, vamos trazer mais moda, vamos trazer mais música. Lembrando que às 6 horas da manhã, momento de fé, aquela oração, viu? Oração forte aí pra você. Pensa na água, pode colocar um copo de água aí, ó. Bem próximo do seu rádio, viu? Vai, saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Meu amor foi embora, de mim não se despediu. Levou a minha alegria, deixou meu peito vazio. Onde a saudade fez ninho, deitou, porém não dormiu. Cruelmente me maltrata, desde quando ela partiu. Vai, saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Acordado estou pensando em seu corpo encantador. Dormindo estou sonhando, revivendo nosso amor. Até parece que sinto seu perfume, seu calor. Acordo estou sozinho, mas aumenta a minha dor. Vai, saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Desprezo em meu peito, parece ponta de lança. Me machuca, mas não corta o meu fio de esperança. Eu espero qualquer dia meu bem chegar de mudança. Uma surra de carinhos vai ser a minha vingança. Vai, saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. Sobre as margens de uma estrada simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão um viajante já fora de hora, e dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe está de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito, me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua talvez eu aceito, sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, mas só não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando o velho e dizendo: vim servir o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um Schmidt inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. É, e fomos juntinhos até às 7 com muita moda boa, música boa, verdadeira música sertaneja, moda raiz, coisa boa, né? Olha, deixa eu mandar um bom dia para Ia Cantilho, que já mandou um bom dia aqui no meu Facebook também, né? Oi, Ia, bom dia para você também. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quanta gente ouvindo a gente, né? Nessa manhã de terça-feira, dia 19 de julho, tá? Quase no final do mês de julho também, né? Metade do ano já foi. E já estamos passando aí o mês de julho, né? Daqui a pouquinho tá aí o final do ano já, né? Já que o Papai Noel tá aí, já nas portas das lojas. É ou não é? Passa rápido, né, gente? Passa rápido, né? Olha, 5h49, o meu amigo Sidão Vernier tá ouvindo a gente também. Fala, Sidão! Bom dia, César Sol. Sua família hoje sempre. Deus do comando, tudo certo. Tenha um bom dia. Hoje é bom, vamos de pasteta. Ih, é bom dia, né? Ei, Sidão Vernier, bom dia pra você também. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quanta gente ouvindo a gente. Olha, deixa eu mandar um bom dia também lá pro Cidinho, que tá ouvindo a gente. Oi, Cidinho! Bom dia, bom dia. Encontrei ele ontem na rua. Falou: César, são todos os dias estou ouvindo você. Manda um alô pra mim, Cidinho. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Aproveitar e mandar um bom dia também lá pro meu amigo Pedro Magro, lá na Barra Funda, a esposa Gersoli, a Giovana, os filhos, né? Toda a família ouvindo a gente, tomando um cafezinho. Né, Pedro? Daqui a pouquinho o Pedro já vai pegar o caminho da roça, né? Mas por enquanto tá lá tomando um cafezinho, ouvindo a gente. Bom demais da conta. Vamos trazer mais uma moda? Deixa eu falar aqui primeiro do supermercado Luzinho, né? Supermercado Luzinho, tudo de bom. Se você não conhece ainda, tá perdendo tempo, viu? E dinheiro também, porque o preço lá é bom demais da conta. Agora, o que é bom Luzinho, gente, que eu gosto, é tudo, né? Falar a verdade, tudo. Mas o que eu mais gosto é o açougue, porque tem carne boa, tem variedade em carne e tem preço bom demais da conta, viu? Não dá para ficar sem aproveitar. Passa no supermercado Luzinho para você aproveitar e economizar, viu? Supermercado Luzinho. São duas lojas aqui em Dois Córregos para atender você. Loja 1 no bairro do Portal, loja 2 acima ali do pontilhão da rua 15 de novembro. Supermercado Luzinho. Gente, é bom demais da conta. Passa lá então. Zico e Zeca, moda boa demais a conta, né, gente? Coisa boa. Olha a hora, 5h54. Faltando 6 para 6 da manhã, daqui a pouquinho, oração da manhã. Padre Donizete, viu? Com a oração da manhã e a bênção da água, né? Oh, meu Deus do céu, coisa boa. Daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, tá bom? Olha, deixa eu falar para você da Casa do Eletricista MM, a loja que oferece material elétrico de ótima qualidade. Na hora de comprar material elétrico, você deve procurar a Casa do Eletricista MM. Sabe por quê? Porque lá você encontra tudo na parte elétrica. E o mais importante, são produtos de ótima qualidade, produto que vai aguentar o pega. Não é aquele produto meia boca não, viu? Então compensa. Vale a pena você passar lá e conferir, tá bom? Passa lá na rua 15 de novembro, ao lado do Jardim, próximo do Hotel Vanoni. O telefone é o 3652-4242. Também com a gente, Dobra Calhas MM, viu? Tá vindo trocar as calhas aí da sua casa, né? Tá tudo quebrado, né? Tá tendo goteira quando chove, apesar que não vai chover tão já, não, né? Mas aproveita agora o tempo seco para consertar, né? Quando vem a chuva, já tá tudo prontinho, não vai mais ter goteira, né? Dobra Calhas MM, 3652-6700, 3652-6700. Também a Serralheria MM trabalha com estruturas metálicas, pessoal faz portões sobre medida. E além dos portões, pronta entrega, você vai encontrar churrasqueira, varal e também a lixeira, tá bom? Faça uma visita à Rua Tiradentes 961, de frente ao prédio. Facinho você achar, tá joia? Também com a gente, meu amigo Ailton, lá do Ferro Velho. O Ailton compra todo tipo de sucata de ferro velho. Compra papelão, alumínio, se você tem para vender. Entre em contato com o seu Ailton no telefone 3652-1599. Ou leva lá para ele na Avenida Itu 304, Bela Vista 2. Olha, o Ailton está com aquela promoção imbatível. Você vendendo ou doando produtos para o seu Ailton, você vai concorrer no mês de outubro a R$ 2.500 em dinheiro. São 5 sorteios de R$ 500 cada. Eita, dinheiro bom demais na conta. Então, gente, entra em contato com o Ailton, 3652-1599. Todo tipo de sucata de ferro velho, você pode vender para ele, viu? Latinha, metal, roda de carro, antena parabólica, motor de geladeira, fogão velho. Entre em contato com o seu Ailton, 3652-1599. Da Rio Bahia, houve um fato interessante. Num posto de gasolina, desses que tem junto um restaurante, e quando chegava um homem num traje muito intrigante, mas foi barrado na porta por um garçom arrogante. Vai comer lá na degusta, pra não calçar saia justa naquela gente importante. O homem ficou surpreso com gesto indelicado, questionou para o garçom o tratamento diferenciado. Mesmo assim ele foi taxativo, vai sentar do outro lado. E o homem assim foi saindo com um sorriso acanhado. Então manda um prato feito, não vou faltar com respeito, sou um sujeito educado. Moçada da gravata pediu a conta primeiro, contando com a gorjeta, o garçom veio mais que ligeiro. Quando um deles falou, não não estamos com dinheiro. Leva pra aquele senhor, bem na frente do copeiro. Ele é o nosso patrão, só não sei por que razão não sentou com os companheiros. Garçom foi levar a conta, suando e passando mal. E pra corrigir seu erro, desta vez foi bem cordial. Temos várias sobremesas, algumas em especial. Quero nota de entrada e saída e os documentos em geral. Quero tudo autenticado, eu sou fiscal concursado na Receita Federal. Garçom chamou o proprietário, que tentou levar na ginga. Com sorriso salafrário, naquele momento ofereceu propina. Fiscal quis os documentos, multa de 10 mil pra cima. Compro à vista seu boteco, com meu dinheiro de pinga. Sobra firma em Valadares, 10 mil hectares na região de Caratinga. É, tá aí teu prato feito. Nome dessa moda, gente, que moda boa demais da conta. 6 horas em ponto. Bom dia, família sertaneja. Bom dia, meu amigo, minha amiga. É, vamos trazer agora a oração da manhã, momento de fé. Aquele momento da gente falar com Deus. Padre Donizete de Tambaú, essa oração que tem aí, olha, eu vou falar por baixo, assim, né? Tem mais de 50 anos, não tem? É, eu acho que tem sim, viu? É momento de fé com o Padre Donizete de Tambaú, em nome de Pastelaria Tio Batinhas, do Paulo da Vitória e também do Rafael, onde você encontra aquele salgadinho delicioso que dá água na boca. Ó, já me deu já, hein? Pensou num pastel frito na hora, quentinho? Lá você encontra, viu? Na Pastelaria Tio Batinhas. E você pode entrar em contato também, você pode ligar pro pessoal no telefone 3652-2351, tá? Ligou, o pessoal vai fritar e vai mandar para você também, tá joia? Pastelaria Tio Patinhas, tá lá o Paulo, a Vitória, o Rafael, uma equipe maravilhosa para atender você com muito carinho. E variedade em salgados, fritos e assados, o tradicional suco de laranja que não tem para ninguém, viu? Puro, natural, delicioso. Dá água na boca também, só de falar, né? Passa lá, gente, Pastelaria Tio Batinhas, é tudo de bom para você. 15 de novembro, bem no centrão da cidade, viu? É, vai lá para você saborear. Momento de fé, vamos trazer o Padre Donizete com a oração da manhã. Momento de fé. Senhora Aparecida, eu renovo neste momento a minha consagração. Eu vos consagro os meus trabalhos, sofrimentos e alegrias, o meu corpo, a minha alma e toda a minha vida. Eu vos consagro a minha família. Ó Senhora Aparecida, livrai-nos de todo mal, das doenças e do pecado. Abençoai as nossas famílias, nossos doentes, nossos velhinhos e as crianças. Abençoai a Santa Igreja. Abençoai a nossa paróquia e o nosso vigário. Oh, Senhora Aparecida, lembrai-vos que sois a padroeira poderosa de nossa pátria. Oh, Senhora Aparecida, bendito e sagrado coração, abençoai a nossa nação. E pedimos de novo, olhai o nosso povo. Adiutore nostri, nomine Domini, Domine che saldi orazione meglio, Dominus vobiscum. Oremos, Deus, sobre essa transcrição criatura vista, prestes legem, é de uma vontade em tua, Deus, só pedi-te a ser Cristo, sobre o nosso amém. Benedicto, Dele, potente, Pater, Espírito Santo, descende vós, Mãe de sempre, amém. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É, momento de fé para você, bom demais, né, gente? Padre Donizete, a oração da manhã, que você tenha um ótimo dia. Vamos juntinhos até às 7 horas da manhã, só com moda boa, música boa, fazendo você acordar de bem com a vida. Olha, deixa eu falar de Pedras Decorativas Carinhato em Jaú. São mais de 40 anos de tradição para Jaú e toda a nossa região. Pensou em pedras decorativas? Vai lá no Carinhato, viu, gente? Não tem pra ninguém, viu? Preços imbatíveis, qualidade pra você, bom atendimento, ô trembão, é tudo de bom, tudo de bom. Olha, além das pedras, você vai encontrar decoração para o seu jardim, viu? Você vai encontrar, sabe o que também? Churrasqueira pré-montada, olha quanta coisa boa, gente, é bom demais. Eu comprei a minha churrasqueira lá, né? Eu comprei lá os vasos que tem lá na minha casa, né? Tudo de bom, né, gente? Carinhato, em Jaú, Avenida João São João, 849, no 5º Distrito Industrial. Vai lá. Garanto que você vai gostar do preço, vai gostar do atendimento e vai gostar da variedade também, tá joia? Vamos trazer moda, chega em prosa, deixa eu ver quem vai cantar pra gente aqui, ó. César e Paulinho, chegando e cantando pra gente, coisa boa! Lavei meu coração nas águas da paixão e te esperei aqui. Reguei aquela flor, guardei o meu amor, guardei o melhor de mim. Ouvidos eu não dei e só acreditei no que guardei de ti, porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro. Imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz. E hoje eu sei que nunca mais nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez. Nunca mais. Quem a gente ama diz jamais. A gente ainda espera um pouco mais. Eu não dei e só acreditei no que guardei de ti, porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro. Imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz. E hoje eu sei que nunca mais nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez. Nunca mais. A gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais, nós dois nunca mais outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez. Nunca mais. Quem ama espera até o nunca mais. Quando quem a gente ama diz jamais. A gente ainda espera um pouco mais. É César e Paulinho, moda boa demais da conta. Bom dia, 6 horas e 12 minutinhos. Não vamos perder hora não, viu? 6 e 12. Deixa eu falar de mais parceiros. Deixa eu falar agora de Agropet Avenida, do Adriano e da Débora, onde você encontra rações, acessórios para o seu pet. Você que tem um cachorro, tem um gato, tem um passarinho, tem um roedor aí, não é? É, passa lá na Agropet Avenida, tem tudo, viu? Tudo, uma grande variedade em rações e também acessórios. Tem lá a casinha do cachorro, a caminha do gato, tem a gaiola, tem os brinquedinhos para o cachorro, para o gato, né? Tem mudas de verduras, você vai encontrar o kit pesca, tem vaso, tem cada boné lindo, lindo, lindo lá para você. Tem o sapatão, a botina, tem o chapéu, camisetas country. Olha quanta coisa, gente. É só você indo lá para você conferir tudo que tem, viu? É bom demais, sem contar o atendimento especial. O Adriano e a Débora atendem você com muito carinho, do jeito que você merece, viu? Agropet Avenida, dá uma ligadinha, o telefone é o 3652-6702 ou 997-88-6702. Agropet Avenida, lá na Avenida Bahia, 670. Passa lá, meu povo, ou liga, que o pessoal vai entregar pra você, tá joia? Tudo certinho? Deu pra entender tudo e mais tudo aí? Então tá bom. Vamos trazer mais uma moda. Deixa eu ver quem vai cantar pra gente agora. Deixa eu aproveitar e mandar um bom dia lá pra nossa amiga, a Joana, lá em Guarapuã. Alô, Joana! Lá vou eu, pelo caminho que levou meu pai. Lá vou eu, passar por onde passaram meus ancestrais. Lá vou eu, deixar também a semente que plantei, já germinada, dando frutos e sementes que com certeza, como eu, serão decentes, igual aquele que se foi e eu chorei. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Lá vou eu, deixar saudades pra quem vai ficar. Lá vou eu, passar na estrada onde todos vão passar. Adeus, não sou o primeiro e nem o último a partir. Meu pai se foi, eu agora estou indo. O velho tronco de madeira está caindo. No meu lugar, um outro fruto vai surgir. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. É, milionário José Rico, coisa boa, moda boa demais a conta, né, gente? Olha, quero falar para você que tá a fim de comprar produtos de limpeza. É, produtos de limpeza de ótima qualidade, produtos de limpeza com ótimo preço, porque vem diretamente da fábrica. E que vai receber na sua casa aí, viu? Você pode comprar sem sair de casa. E é só você ligar, o pessoal vai levar para você. Agora, se você não sabe o que vai comprar, pessoal vai assim mesmo, você vai dar uma olhadinha na hora, você vai ver na hora o que você precisa, viu? Entre em contato com a Júlia, tá bom? Pega um papel, uma caneta aí para você anotar o telefone, para você ligar para ela e rapidinho o pessoal vai até você, viu? O telefone da Júlia é o 996-28-79-81, tá? Vou repetir, 996-28-79-81. E também tem o telefone do Jonatas, que é o 997-13-16-00. A entrega é grátis, tá bom? Você vai encontrar água sanitária, álcool perfumado, ativado, né? Alvejante, tem também amaciante, cloro gel, desinfetante, detergente, limpa piso, limpa alumínio, limpa vidro, limpa pedra, multiuso, homo líquido, pinho gel, tem um produto para você passar roupa também, né? Passa bem, sabonete líquido, sabão em coco, sabão querosene, lustra móveis, querosene perfumado e muito mais. Galão de 2 e 5 litros, tá? Produtos domésticos e também industrial. E também o pessoal vende travesseiro e também almofadas. Lindas almofadas para você colocar aí na sua casa, viu? DC Limpe. Liga lá para a Júlia, 996-28-79-81, tá bom? E tem mais, hein? Se você falar que ouviu aqui na rádio, no programa do César Som, você vai concorrer a um travesseiro no final do mês, tá joia? Deu para entender? Então tá bom demais. Quem mais está comigo aqui? Deixa eu falar do meu amigo João Moino, Automecânica. Avenida do João Moino. Se você está com seu carro aí precisando fazer uma manutenção, leva para o João, viu? Mecânica boa de qualidade. Você vai encontrar lá mecânicos treinados que vai cuidar muito bem do seu carro. Na hora de levar o seu carro na oficina, tem que saber onde você está levando. Eu indico, hein? O João Moino. Dá uma ligadinha, o telefone é o 3652-3878, 997-3428-46 e você vai receber aí os mecânicos na sua casa, o pessoal vai levar o seu carro, vai consertar, depois leva de volta, tá bom? Automecânica Avenida, e não importa a marca, viu? Pode ser da Vox, Chevrolet, Ford, Fiat, que o pessoal trabalha. 3652-3878-997-3428-46, lá na Avenida Frederico Azanã, 618, sentido hospital. Tá lá o João, a equipe, esperando você, tá bom? Parcela no cartão em até 10 pagamentos. Aí sim, hein? Aí é bom demais. Vamos trazer moda, Gilberto e Gilmar. Depois foi embora, fiquei tão arrasado, mesmo sofrendo, eu queria ter você ao meu lado, não Cultura. Todo mundo ouve. Tranquilidade e segurança é na Gêmeos Garcia. Para você cuidar da sua família e da sua empresa, conte com a Gêmeos Garcia. Alarme, câmera, portão eletrônico, concertina, cerca elétrica e monitoramento 24 horas com uma equipe pronta para ação. Com preços e condições imperdíveis. Fale com a Gêmeos Garcia no telefone e WhatsApp 14 99757-4798. Atendemos Barra Bonita, Jaú, Dois Córregos, Lençóis Paulista e toda a região. Rádio Cultura, a maior audiência da região. 10 mil watts, mais de 15 cidades interligadas em uma só sintonia. 990. Atenção, Dois Córregos. A Prefeitura Municipal de Dois Córregos já está disponibilizando o carnê de IPTU e ISSQN. Se você não recebeu em sua residência, procure o Passo Municipal da Prefeitura Municipal de Dois Córregos no setor de tributação. Com o dinheiro arrecadado com esses a nossa cidade. Afinal de contas, o nosso bem mais precioso é você, morador de Dois Córregos. Prefeitura Municipal de Dois Córregos. 24 horas trabalhando por você. Essa é a Rádio Cultura. 10 mil watts. Na Cultura Regional, o seu sábado começa bem. Boa música, apresentação com muita alegria e descontração do seu amigo Zé Lourenço. Todos os sábados, a partir das 5 horas da manhã, ouça o programa O Som da Nossa Terra. Aqui na Cultura Regional, todo mundo ouve. Rádio Cultura. Rádio Cultura. A rádio que todo mundo ouve. EsporteBrasil.net. Chocão Celulares. Auto Posto Pierim. E Daniela Presentes apresentam. 15º Arraiá do Pacu. O maior arraiá do interior paulista. 23 de julho, sabadão. 8 da noite. A festa que agita a região. No Termas Pacu Aqua Parque. No palco principal, as atrações são de DJ Mickey Malvadão e tem Thiago Ferraz. E pra desafogar, bora beber. Não acabou não. Olha só quem tá chegando no pedaço. Pra agitar no bailão tem trio Marca Passo. Eu já te superei. Certeza eu superei. Do Pacu. Sábado, dia 23 de julho. Bandeirinhas enfeitando a festa. Decoração típica. Praça de alimentação. Comidas. E muita gente bonita. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Comprando convite, você concorre a um Corsa Sedan 4 portas. Pontos de venda. Daniela Presente. Chocão Celulares. Rádio Cultura. Pacu Aqua Parque. Auto Posto Pierim nos dois endereços. E com os promoters. Apoio. Supermercado São Cristóvão do Carlão. Vereadora Daniela Penteado. Gráfica Mangile. Supermercado Minatel. Bras Madeira. Padaria Nossa Senhora Aparecida de Mineiros do Tietê. Vereador Trevisan. Bras Madeira. Quitanda Tiradentes. GB Auto Center. Perninha Funilaria e Pintura. GF Materiais para Construção. Tapeçaria Autocapas Dois Córregos. Há 38 anos no mercado. Telefone 998992508. Tiago Rochit. Farmácia Nossa Senhora de Fátima. Águas de Mineiros do Tietê. Agropecuária Toniato. Casa Matar Materiais para Construção. E Piripac. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. A cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, como a voz do vento lhe dizendo assim: Você dorme, eu iria ser o seu despertador. E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim. Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. É, Peão Carreira e Zé Paulo pra você, moda boa demais da conta. Olha a hora, 6h34. Bom dia, família sertaneja. Vamos falar de mais parceiros. Deixa eu falar aqui do Arco-Íris Supermercado do Rodrigo. Arco-Íris Supermercado tem lá quitanda bem montada. Tem um padaria para você, tem aquela comida deliciosa, todo dia um cardápio diferente, né? Coisa boa! E o preço bom demais da conta, um supermercado limpinho, organizado, tudo de bom, viu? Arco-Íris Supermercado do Rodrigo, você pode ligar, telefone é o 3652-5461, lá na Avenida José Celestino Peretti, 390. Quem mais está com o César Som? SOS Piscinas. Atenção, você que está afim de construir uma piscina, entre em contato com o Bruno. O telefone é o 991-595443. Além de construir a piscina de fibra, vinil ou azulejo, o pessoal faz manutenção, o pessoal vende acessórios, vende produtos para você limpar a água da piscina. SOS Piscinas, aqui em Dois Córregos, ali na rua 15 de novembro, 1580, de frente o Brás Madeira. Tá joia? Também com a gente, o Ailton do Ferro Velho, viu? O Ailton compra todo tipo de sucata no Ferro Velho, compra alumínio, papelão, faz coleta de óleo velho, gordura velha, né? Se você tem em qualquer tipo de sucata de ferro velho, entre em contato com o seu Ailton no telefone 3652-1599 ou leva lá para ele, viu? Na Avenida Itu, 304, Bela Vista 2. Lembrando que toda vez que você vender ou doar, você vai ganhar um cupom. Com esse cupom você concorre no final, na metade do mês, né? Na semana do Dia das Crianças, lá para o dia 12, você concorre a R$ 2.500 em dinheiro. São 5 sorteios de R$ 500 cada, beleza? Então compensa, hein? É dinheiro que não acaba mais, gente, é bom demais. Faça uma visita, liga para o Ailton, 3652-1599, ou vai lá na Avenida Itu, 304, Bela Vista 2. No Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho, eu tinha uma vida boa com as... Olha também com a gente, Agropet, Avenida do Adriano e da Débora. Se você está afim de comprar rações, acessórios para o seu pet, entre em contato com Agropet Avenida. O telefone, viu gente, anota aí para você pedir: 3652-6702, 997-886702. Olha, tem lá mudas de verduras para você fazer uma horta, tem o pintinho para você criar o franguinho aí na sua casa, viu? Olha quanta coisa, decoração para o seu jardim, tem lá o canivete, tem lanterna, tem sapatão, boné, chapéu. Agropet Avenida, Avenida Bahia 670. Sonhando em vencer na vida, pra isto o menino estudava. Mesmo na chuva ou no frio, no colégio não faltava. Vidrado pela medicina, isto ele mesmo afirmava. Nunca brigou na escola, também palavrões não falava. Mas do alto de um terraço, o filho de um ricaço, deste menino zombava. De humilhações absurdas, o seu pai presenciava. Das atitudes do filho, ele até se gargalhava. Consequências do destino, também não se preocupava. E o menino, após adulto, formou e muitos festejavam. E o ricaço na formatura, mostrando a falta de cultura, no momento dali se ausentava. Em seu trabalho de médico, muito ele se destacava. Em qualquer lugar que estivesse, todos lhe abraçavam. Enquanto para aquele ricaço, o destino transformava. A 180 por hora, pai e filho capotavam. Socorridos foram tão mal, levados para o justo hospital, que o próprio doutor trabalhava. Para cuidar dos pacientes, muito pronto ele estava. Só através de aparelhos que o ricaço respirava. Não tinha voz para falar, somente o doutor enxergava. Com as lágrimas nos olhos, ele não acreditava que o menino maltrapilho, que parecia um andarilho, sua vida lhe salvava. Quando receberam alta, pai e filho se emocionavam. Abraçados com o médico, chorando se ajoelhavam. Com pedidos de desculpas, eles se reconciliavam. Pois a vida por um filho, nas mãos de um doutor passava. Doutor, Deus lhe abençoe, sem que erramos nos perdoe. São lições que a gente precisava. É moda boa demais da conta. 6:40, 6:40. Bom dia, família sertaneja. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. A Sucicana, em parceria com os produtores rurais, estão unidas para evitar as queimadas no campo. Os incêndios causam prejuízos aos produtores e ao meio ambiente. Equipes treinadas e equipamentos adequados estão sempre a postos. O fogo acidental pode acontecer, mas muitos dos incêndios em zonas rurais são intencionais e criminosos. Produtor não queima cana. Incêndios. Prevenir é dever de todos. A Sucicana, o braço forte do produtor. Na Cultura, a rádio que todo mundo ouve. É, vamos juntinhos até às 7 horas da manhã. Gente, eu quero mais uma vez convidar você para comprar os produtos aí de limpeza, viu? Olha, tá todo mundo comprando, principalmente eu, né? Eu comecei a comprar do pessoal e eu vi que o produto é bom, o produto rende. E por isso que eu tô aqui hoje, ó. É, oferecendo para você também, para você comprar. É, entre em contato com o pessoal, eu vou passar o telefone já já do DC Limpe. O pessoal leva para você, você não precisa em lugar nenhum. O pessoal leva para você, você vai escolher na hora. Você escolhe na hora que você quer, tá? Água sanitária, tem lá amaciante, tem desinfetante, detergente, limpa piso, limpa alumínio. Omo líquido, pinho gel, tem o produto para você passar roupa, sabonete líquido, sabão em coco, lustra móveis, querosene perfumado e muito mais. Trabalha com almofadas e travesseiro também. Agora, o mais importante são produtos preço bom, diretamente da fábrica para você, viu? Uso doméstico e também industrial, viu? Tem galão de 2 litros e também 5 litros. Fala com a Júlia, dá uma ligadinha, 996-28-79-81. Vou repetir, 996-28-79-81. Ou fale com o Jonatas, no 997-13-16-00. Entrega grátis, não cobra entrega, viu gente? Olha que beleza, bom demais, né? Vamos mandar moda, vamos atender pedido. Deixa eu mandar um bom dia lá pro meu primo, é o Paulo Cantador, que tá ouvindo a gente, né, Paulo? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá lá o Paulo, a esposa Débora e a Maria Júlia, também ouvindo a gente, tomando um cafezinho e ouvindo o César Som. Olha que beleza, bom demais a conta. E eles pediram Bruno e Marrone. Vamos passar saudade. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas presente no meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, o cobertor já não aquece, essa falta de você. vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento... tá então, Bruno e Marrone, pra você, a 2 graus. Bom dia, família sertaneja. Bom dia pra você que tá ligadinho ouvindo a gente, viu? Deixa eu mandar um bom dia lá pro Vandão, que é vigia segurança lá no Banco Santander, que tá ouvindo a gente também. Alô, Vandão, um abraço para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A Luzia Lima, toda a família também, tá lá tomando um café e ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho também, viu? A Dorami Cantador e o Oswaldo, tá lá no Jardim Paulista, ouvindo a gente. Bom dia, bom dia. Obrigado também pelo carinho, pela audiência. César Som está apresentando Manhã no Sertão. Cultura, todo mundo ouve. Atenção, você que sofre com a perda dos dentes, sente-se mal ao dar um sorriso, dificuldades ao se alimentar, saiba que em Dois Córregos tem um especialista em implantes e próteses. O Dr. Carlos Tornioli atua há mais de 10 anos com consultório próprio, realizando procedimentos de clareamento, lentes de contato, facetas e coroas em porcelana. Mude seu sorriso, troque sua prótese antiga, faça implantes e próteses fixas no consultório do Dr. Carlos Tornioli. Volte a sorrir com ótimas condições de pagamento. Procure hoje mesmo o consultório na rua João de Oliveira Simões, 215, Centro de Dois Córregos. Telefone 98214-9224 ou 3652-1669. CROSP 107020. Doutor Carlos Tornioli. Manhã no Sertão. Na Cultura. A rádio que todo mundo ouve. A boa música pede passagem na programação da Cultura Regional. Comece bem o seu dia com o programa Manhã no Sertão, a partir das 5 da manhã. César Som e o programa Manhã no Sertão, aqui na Cultura Regional. Todo mundo ouve. A maior audiência da região. César Som e Amanhã no Sertão. 80 anos construindo uma história. 80 anos projetando o futuro. Condições exclusivas de parcelamento na Casa Ferro Acabamentos. Tudo em 16 vezes do boleto sem juros. Agora você termina sua obra. Pisos, porcelanatos, louças e metais, portas e janelas em 16 vezes do boleto sem juros. Casa Ferro Acabamentos, inovando para melhor te atender. Casa Ferro, 80 anos, nossa maior conquista é você. Aumente o volume. Manhã no Sertão, na Cultura. Todo mundo ouve. É, isso aí, vamos juntinhos até as 7, faltando 9 para 7 já, hein? O tempo passa, o tempo voa, não vamos perder hora não. Olha, deixa eu falar para você da loja Quioto, lá em Jaú. Atenção você, produtor rural, você que tem a sua lavoura aí, precisa de equipamentos, né? Você vai encontrar lá na loja Quioto, tem lá motosserra para você, tem gerador, né? Tem o podador de grama, cortador de galhos, até 5 metros de altura. Também você pode alugar o cortador de piso, o cortador de asfalto. O pessoal aluga também, viu? Faz manutenção, equipamentos. Que odo! Gente, essa loja é demais, hein? Liga lá, 3624-6617, em Jaú, na rua Capitão José Ribeiro, número 24, próximo da Praça dos Estudantes. Ali próximo do Amaral, viu, gente? Que odo! Magazine Busato, a loja da Ana, a loja que deixa você na moda, deixa você muito mais bonito, muito mais elegante. Na hora de comprar confecções, dá uma passadinha no Magazine Busato, viu? Tem tudo o que você procura, tudo na moda masculina, feminina, adulta, infantil e também trabalha com cama, mesa e banho. Magazine Busato, rua 13 de maio, ao lado da Igreja Matriz. E o supermercado Boa Compra da Leia está esperando você para fazer economia. Lembrando que toda quinta-feira tem a Quinta da Economia, toda sexta, Sexta da Carne e o Sábado da Cerveja. Todo dia você pode passar lá que tem promoções imbatíveis para você. Supermercado Boa Compra da Leia no Jardim Paulista, Avenida Marília 440, próxima à escola. É poró, poró pra cá, é poró, poró pra lá, é poró, poró pra cá. Olha também com a gente a Pastelaria Tio Patinhas, do Paulo, da Vitória e também do Rafael. Pintou aquela fome, vontade de comer um salgadinho? Você deve passar na Pastelaria Tio Patinhas. Olha, tá lá o Paulo, a Vitória, o Rafael, uma equipe maravilhosa para atender você com muito carinho, do jeito que você merece, viu? Pensou em salgadinhos? Pensou na Pastelaria Tio Patinhas? Não tem para ninguém. É qualidade, é variedade, é bom atendimento, é tudo de bom para você. Rua 15 de novembro, bem no centrão da cidade. Vai lá que o pessoal tá esperando você, tá joia? Olha, vamos embora. Tá chegando meu amigo Ricardo Pereira com o Jornal das Sete. E a gente vai com a nossa última moda, Cris e Ralf. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos. Por causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo eu digo ao teu ouvido. Amor, eu descobri que gosto tanto de você quanto eu gosto de mim. Vida, vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Vida, vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faço. Sim.